Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Sorridentes, descuidados, beijando. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Fazemos um caminho de oliveira, e com ela a nova que nos traz uma trova a confiar a paz. A sua distância do visor alto, boa nova que traz a flor, mais linda trova que divina. A sua distância do visor alto, boa nova que traz a flor, mais linda flor que vinha. Olhar as raparigas argentinas que se escondem cheias de saudade, trovas mil que uma tempra em balos da lua, vidas e trato à suavidade. Essa nova melodia que nos traz a alegria da canção da paz. A sua distância do visor de amor, boa nova que traz em flor, mais linda trova divina. A sua distância do visor de amor, boa nova que traz em flor, mais linda trova divina. saber. Se fosse outra coisa eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava só sardinha com a madeira. Votar com o canal 2. Os teus olhos

no sol posto, porque uma andorinha arde no branco daquela tarde, afogada no teu rosto. Porque uma andorinha arde no branco daquela tarde, afogada no teu rosto. E fiquei com a saudade do ramo preso na haste. Era uma sombra esperada no peito da madrugada, a dizer-me que ficaste. Era uma sombra esperada no peito da madrugada, a dizer-me que ficaste. Alongaste a cor dos olhos como as nuvens que há no céu. Por isso eu tenho a certeza do destino e da riqueza que há no meu rosto e no teu. Por isso eu tenho a certeza do destino e da riqueza que há no teu rosto e no meu. Falam do vento, que importa se é uma força conseguida dentro do meu coração. É branca a tua mão, beijo a noite e dou-me à vida. Dentro do meu coração, porque é branca a tua mão, beijo a noite e dou-me à vida. Vais à Madeira, não esqueças meu irmão. Leva muitas saudades à ilha do meu coração. Vai ver a rapaziada com quem antes eu brinquei. Vai ver neve na serra e os caminhos de terra por onde eu passei. Levo mesmo a minha mãe com saudades de voltar a seu lado alguma vez. Madeira, Madeira, eu nunca te esqueço e até sempre penso poder a ti voltar. Madeira, Madeira, eu nunca te esqueço e até sempre penso poder a ti voltar. Irmão, que me dera voltar contigo à minha terra, ver as suas lindas flores com cheirinho a primavera. Madeira, estás tão longe e distante para mim, mas sei que vou voltar se Deus assim quiser, muitos campos caminhar. Ainda que passe muito tempo, eu sempre te amarei, terra do meu Portugal. Madeira, Madeira, eu nunca te esqueço e até sempre penso poder a ti voltar. Madeira, Madeira, eu nunca te esqueço e até sempre penso poder a ti voltar. Vais à Madeira, não esqueças meu irmão. Leva muitas saudades ilha do meu coração. Madeira, Madeira, eu nunca te esqueço e a Deus sempre penso. Poder a ti voltar, Madeira, Madeira, eu nunca te esqueço e a Deus sempre penso. Poder a ti voltar, Madeira, Madeira, eu nunca te esqueço e a Deus sempre penso. Poder a ti voltar, Madeira, Madeira, poder a ti voltar. Canal 2 da Antena Web. Chamas, eu não estou farta. Meus olhos são sensuais.

pensa no que vem, na sensação futura. Foca-te no tempo e cria uma estrutura. Sentimentos entregados nunca são avulso. E por favor respeita o sangue que tu tens no pulso. Estou lá, Samuel. Metes-me encadalhada. Vamos lá ver como é que eu consigo fugir desta mascada. Eu já tive a tua idade. E tu, para que virar? Na altura não havia tanta vaidade. Porta-te bem, meu rapaz. Não gostas de me ouvir? Não fiques com essa cara bonita, porque para mim seria mais esquisita se estivesses a sorrir. Tu viste uma brincadeira. Vamos lá ver para onde vai. Seja de qualquer maneira, sou teu avô, não sou teu pai. Adeus, até à próxima. É mais um dia que tentou, é mais um dia que lutou, é mais um dia que pensou. É mais um dia que cinzentou, é mais um dia que tentou, é mais um dia que percou, é mais um dia que pensou. É mais um dia que espero viver a vida, quero saber tudo o que sonho, saber que tudo o que escrevo leva mensagem para a vida e leva alguém sem saída, impedimento, suicida, na fodida vida que enfrentamos. Cada qual da sua forma efetiva. Com os maus dos outros posso, os meus eu desafio. Sei que sonhar é viver, também que querer é poder. E eu grito sempre, o mundo é meu, magnata, muito prazer. Sonho fazer o mundo ver, quem foi conhecer o mundo? Nós os heróis do mar, chamados terceiro mundo. Não custa tentar, a força vem cá do fundo. Nunca é demais sonhar, eu só quero mudar o mundo. Vagabundo sem regras a espalhar por nossas terras e por país, três guerras, tudo em prol da nação. Essa sim minha missão, minha sim na minha verdade. Essa sim minha crença e torna-se minha vaidade. Na minha cidade bela deixo uma vela acesa. Nós força nacional, que é da alma portuguesa. Onde está, onde foi, onde irá cada alma portuguesa? Que eu não a consigo ver. Eu caço a luz ao guerreiro e estou aqui para mostrar. Sonhar comanda a vida e eu jamais quero acordar. Eu caço a luz ao guerreiro e levanto o estandarte. Uma lição de vida, um sonho em forma de arte. Sim, sonhar é viver, eu quando quero posso e faço. Não vais querer dizer que sempre foste um fracasso. Chegar a uma idade em que nada vais fazer. Tens força e vontade, nada te faz tremer. Sonhar é viver, também querer é poder. Também sei que a vida custa e raça preciso ter. Que vontade não me falta para alcançar a multidão. Trazer mudança a Portugal, ter um lugar no panteão. Tu vais me ver lutar por aquilo que acredito. Não me vais ouvir falar de carros, putas e guito. Vais me ouvir falar de algo forte, nobre e tão puro. Vais me ouvir falar de música, algo que me fez cheiro do escuro. Vejo sempre a minha vida andar para trás. Quero inverter o sentido, só quero mostrar que sou capaz. Que tenho a capacidade e vou mostrar o que sou. Tu vê o que ela me fez, tu vê o que ela me tornou. Um puto forte e seguro, pequeno, porte, mas duro. Eu encontro a esperança, eu vejo a luz no meio do escuro. Se não acreditar, em ninguém vai acreditar. Eu gosto de viver, mas para quem se não sonhar? Qual a graça de uma vida sem projetos, sem sonhos? Que piada tem a história sem comer? Que piada tem a cena que fizemos e nós fomos. Qual a graça de sonhos que não podem passar de sonhos? Ou observa a paisagem ao fundo, será a miragem. Eu vejo a indústria, não quero espalhar mensagens. Quero ser acolhido dos quatro para os quatro cantos. E no filme o artista tem de sorrir por tantos feitos. Eu caio na minha vida e se vivo para isto. Já ouvi água é vida, a música também está vista. Na batalha eu não desisto, vou fazer algo nobre. Vou fazer o com mais amo, se foda, morro pobre. Quando quero posso e faço. Não vais querer dizer que sempre foste um fracasso. Chegar a uma idade em que nada vais fazer. Tens força e vontade, nada te faz temer. Sonhar é viver, também querer é poder. Eu também sei que a vida custa e raça preciso ter. Que vontade não me falta para alcançar. Multidão, trazer mudança a Portugal, ter um lugar no panteão. Sim, sonhar é viver, eu quando quero posso e faço. Não vais querer dizer que sempre foste um fracasso. Chegar a uma idade em que nada vais fazer. Tens força e vontade, nada te faz temer. Sonhar é viver, também querer é poder. Também sei que a vida custa e raça preciso ter. Que vontade não me falta para alcançar a multidão, trazer mudança a Portugal, ter um lugar no panteão.